Eu gostaria de dizer que informo o cara com o sinal da 110, número 1, sobre o Salvador. Consegue se enquadrar como número 2? Assim é o vitorista, enquadrando como número 2. Agora eu teria com sua esposa. Mulher, enquadrando. Achei o oficial, papá, alto 3, 2, final do 7, interfere com a aproximação. Paciência, Oscar, vou ficar. Boa tarde, continue a aproximação com a denatura do seu esposo. Informou o Papa Alfa 32, aproximação para a pista auxiliar, interfere com a aproximação. Sim, para 3, 6, 6. Pistão no site 1.0 graus, vocês têm condições de informar a radial e a distância que se encontra do observador? Chamar final azul 9023. Azul 9023, complete a população, chama a turma na frequência 118, decimal 95. 1985, sim. O senhor é 210 confirmando, é só fazer o procedimento final do drone ou já é completo? Final do drone. Continue na prova de etapa, depois será utilizado o ar pausa e completar o procedimento. Essa 4206, essa via para 2003, caminhão 06, autorizado para o procedimento em MS, escrita pistola 0, forma então estabilizada. Pistola estabilizada aqui, reja 10, descendo para 2003, 10, 16. A semi-identificação do estrangeiro e a chega de bote para 4.000 pés, que nega 1-0 no meio. Pelo 45, ele mantém pistola 0. Alimantelo 0-3-1-4-5. Azul 0-2-3, solo 5-0. Libera a próxima direita, chama o solo 1-2-1-9. Próxima direita, 1-2-1-9. Chamando a 2-1-0, deixa para 3-2-3, que é legal, 1-0-1-6. Pelo Golf, né, trafegando o setor, vento 1,4 grau, do Cotinhas, a parte para o sol. Decolagem na 3, 1,4. 4206, Paulo 56, Lugar Direction, Paulo 1219. Direita 219, azul 4206. Abaixo para a decolagem. É. 1869, autorizado, siga para 4.000 pés. 1869, contribuinte chega à torre na frequência 118 do sinal 900. Veja no comboio. Forma, quanto a Zará, 67 milhas, oeste de Israel e Salvador, vou para onde a nossa licença está cheia da mão, após a câmera de Aldo do Sul. Se nós tivermos um ângulo ótimo, gosto de uniforme, essa é a minha identificação. Vestida a critério, reporte a 40 minutos de observador. Frequência 125 decimal 1 até 128 decimal 35. 251835, obrigado, 3145. O meu navio Andrés Curisca informa que próximo a Ciaga fazendo sobrevoo no setor com a torre Salvador. Entrando segura na posição de 12 horas, 17 milhas, aparentemente batendo 600 pés. Ingresso que estão no site abaixo para a decolagem. Tiago, fecha, copiou? Fecha, Oscar. Autorizado ingresso que estão no site abaixo para a decolagem. Aguardo pelo Santa Cruz ao campo, você é golpeado. Boa noite, 69. 1869, chale a torre, frequência 198, decimal 95. 294. Papá Romeu, November, acho que isso, confirma já visual com o campo. Afirmo visual com o campo, November, Oscar Whiskey. Sente, November, Oscar Whiskey, chale a torre na frequência 198, decimal 95. Chamar a torre na frequência 118, decimal 95, November, Oscar Whiskey. Bom, 1869, informa o tráfego. Tipo, Shine 150, mantendo o aeródromo, linha do litoral, não interfere com a aproximação. Tudo autorizado, pistola 0, 150 graus, 07 mais. Seu jogo na 10, boa noite, 69. Boa tarde, eu faço a Romeu, November, Lost Whisky, na vertical da Seasa, visual aos campos. Espera a frente, continue na final no 7, reporte na vertical em Rimar, informa o Boeing 737, final do pistão 0. Reportará na vertical de Rimar, November, Lost Whisky, reportará na final. Torre ou Papão na Serra Golfiótica, pode dar presente uma terceira com curva pela esquerda? Afirmo, faz o caso, 1360 longo, aguardando o tempo de atualização. Sim, 360 pela esquerda, está a boca. Então, você acha corrigindo, 360 pela sua direita. 360 pela direita, está a boca. Na vertical do RMAR, na reta final, visual para o campo, November, Oscar Whiskey. November, Oscar Whiskey, todo autorizado, pista no 7, tranquilo, 40 graus, 07 mais. Todo autorizado, não no 7, November, Oscar Whiskey. cruzamento do campo. Obrigado, cruzamento do campo, Lagoa Grossa. Morro 869, fala 0000, era direita, fala 1, 2, 1, decimal 9. Ponto 367, chame Recife em 125 decimal 1, retorno 28 decimal 35. Obrigado, bastante, Ponto 3367. Luiz, sala 07, vai ser categorizado e repartido em uma pista. Chame 6, Senegal na 0, na 6, aqui eu vou pensar. Sorte, hoje de colagem da 1 a 0 livre. Já chegou o final? Já chegou, cruzado a 1 no 0 nesse momento, já voltou. Eu sou o Papai Marcelo, o Celso Castro de Bruxa, está 1022. Diago Fiosca, para sair do litoral, na vertical de Buraquinho, chamei para o Bruno Salvador, 1-0-8. Buraquinho no 208, Diago Fiosca, até a volta. Tango, essa GUF uniforme de operação para sequenciamento, curve à esquerda, proa 075. Limite dessa proa, radial 315 do corredor. Negativo, com o navio 189, utiliza a descida para nível 050. Controle Salvador, o Papa Romeu Serra Golfiosca, transfere. Papa Romeu Serra Golfiosca, prossiga. Papa Romeu Serra, corredor forte, o Papa Romeu Serra Golfiosca. Gente, intenção é fortalecimento de quantas milhas? Mais 10 milhas a presente, o Serra Golfiosca. Gente, pode ter a corrida forte no 1006, reporte a 1-0 milhas, Salvador. Reporte a 1-0 milhas, Serra Golfiosca. O navio 99 é utilizado por de TAP. Capitão Gosta Gulf, uniforme curva direita, proa 090, limite da proa é radial 3072. Gol 9189, o livro da Registração de Instituto já chegou no momento úmido, isso para 3.000 pés, que é H1096. Salida, decisões, essa pessoa, 9189. Controle Salvador, São Agonfiosca, solicito regresso, PL na 17. São Agonfiosca, mantenha o número 10, vou para o Adesuaza, reporte do Zé com campo. Toda essa asa já finalizou algum campo, uma dos pés, Thiago Kioska. Volume 645, atendo a identificação do Cezinha, chegada POF para 4.000 pés, ajuste no 096. Essa Golf uniforme, como que temos o limite, é radial 350, Salvador. Seu 350, Salvador. Gol 9189, desço para 2.000 pés, ajuste no 096, autorizado, final do procedimento ILS, que ainda estamos 0, reporte estabilizado. Boa Duna, desço 2.000, reportarei estabilizado, gol 9189. Serra Golf, eu acho que é reporte do Golf, Serra. Palavras vão com o Ceasa, vão com o Ceasa. Eu acho que é golfe uniforme, curva direita, proa 200, direita 200, seu limite é localizador. Direita, 200 de proa, está com o localizador, vamos embora. Serra Golfiosca, Serra Golfiosca, 1, 1, 8, 2, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 pode ser algum filho forma completo curva à direita, proa 220. Como que vai seguir tráfego na aproximação pelo setor sudeste de Salvador? Posição da sua aeronave agora 12 horas, 15 milhas, com o Nordeste, um raio de 738, cruzando 4 mil pés em descida. Voltando o Papão Meu Serra Gonfiosca, é tocar a RBT, senhor. Uniforme desse mantenha 3 mil pés de ajuste no 096, aguarde último vetor para o seu principal localizador. Os 3 mil no 096, aguardando o governo. 12 horas, senhor. Prossiga para o Serra Devido a tráfego, o Boeing da Gol vai ingressar a final da pista 1-0. Reporte inicialmente vertical da Enrimar, o ajuste 1-0 no meio. 1-0 no meio, reporta a Enrimar, o Serra Gonçalves. Costa Golfo Uniforme para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 155, para o 155, deixa para 2 mil pés que pode estabilizar. Deixa eu ver o curso do localizador, esquerda 155 de proa, dentro da 2 mil, me tocará. Golfo Uniforme. Observo ociosa devido a tráfego final da pista 1-0, na vértice da RMA, NC 360 com curva à direita, reposte novamente final da 1-7. 360 pela direita, o Papão Meu Serra Gonçalves. Salvador. 19189, chame torre 118, decimal 95. 35, ó. Boa noite, boa 19189. 19189, boa noite, tráfego já avistado, informa o tráfego à esquerda. Charlie 150 espera 1 mil pés, interfere com seu pouso, está livre o pouso na 10. Vento 130 graus, 07 nós, 19189. Alcançar o pouso no 0, 19189. Como 645, reduza a velocidade para 2209, vai seguir tráfego de menor performance na aproximação, um Charlie 208, agora a 1 milha de túnel, com grau de 140 e 2. Estou aqui, redução 220, 220, estava com o seu analisador, o Oscar Golf Indy 4. Até o Oscar Golf Indy 4, complete a aproximação, chame o seu Salvador 118195. 1185. Boa tarde, do Oscar Golf Indy 4. Até o Oscar Golf Uniforme, número 2 para ponto, pistão no zero, continue a aproximação, aguarde pista livre. Já no Uniforme. Intercepção nacional da 17, visual com voo nacional, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, novo 360 pela direita, devido a tráfego na final, reporte final da 17. Novo 360, direita, Sierra Golf. Uma 26 autorizado a alinhar e manter a partir do hotel. Voo 91-89 no solo 225, libera a direita, chame solo 121 no decimal 9. A 3, 2, 1, 9, boa. Bom, para o nível de voo 050, já prevejo o empate. Azul 6919, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Essa para 2 em pés, ajuste no 0 no meio, autorizado sinal de procedimento no meio, sexo da pista no 0, reporte estabilidade. 2016, reporte estabilizado, veja a partida. Meu Sierra Golf Oscar, reporte visual com Caravan, final de 3 milhas, cabeceira no zero. Reportará visual com Caravan, Sierra Golf Oscar. Papatango Oscar Golf Uniforme, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Grado pousão no zero, Oscar Golf Uniforme. Sim. 26, decolada de 27, chame controle. 120, decimal 8, tem um bom voo. 120, decimal 8, fumar 26, graças, bom dia. Oscar, ingresso final da 17, aguardando liberação. Final da 17, aguardando liberação, Sierra Golf Oscar. Evite reduções no Sierra Golf Oscar. Ciente. Assiste, fumar 26. Fumar 26, contato radar na decolagem de Silva para o nível 1050, após 2000 pés, está autorizado direto com isso. Fumar 26. Para o 050 após 2000, autorizando curva direto com ele. 3894, desça, tem para o 050. 050, 3, 2, 4. Autorizado, toque remitido, pista 17, 140 graus, 079. Livre, está pode ser remetida no 7, Serra, voltando. Papa Tango Oscar Golf Uniforme no solo 29, libere à direita, chame o solo 121, decimal 9. O azul 6919 é cruzado a linha e manter, cabeceira no zero. Estabilizado 645. O 1645, chame a torre de Salvador 118, decimal 95. 1895, 645. 6919, autorizada a decolagem. Pistão no zero, vento 150 graus, 07 nós. Série Salvador, boa tarde. Eu vou no 645, estabilizado em LS, X-Ray. A sua escuta. 1645, boa tarde, continue a aproximação, informa o Embraer da Azul, iniciando rolagem pista 1-0, aguarde pista livre. Guarda, gol 1645. Pista 1-0, reporte estabilizado, confirme da presente cima 32509. Fazendo 2-0-9, quando dura, 1-0-6, está pré-estabilizado, vai sair 3-2-4-4. Eu te informo quando iniciar a velocidade. Reportado, 3-2-4-4. Fechando a 1143 para 4.100, ajuste no 0 no meio, confiante de redução para 2209. O Fuma 26 está dando presente pro ano point. Informa o tráfego de Charlie 150, tocou RMTU na pista 17, pista auxiliar de Salvador, prossegue com a proa sul, não interfere com o seu pouso. Autorizado por 110, vento 140 graus, meia dúzia de nós, gol no 645. Autorizado pouso, pista 10, gol no 645. Azul 6919, decolado aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa noite, 6919. Serra Gofiosa, tocou RMT aos 32, inicie curva à direita, prossegue vertical do farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento do campo. Curva direita, vertical de Itapuã, aguardando, Serra Gofiosa. Serra Gofiosa, reporte visual com Boeing da Gol curta, final do 1-0. Está visual, senhor, com o Boeing da Gol, tem condição de cruzar a retaguarda sem atrapalhar. Autorizado, perna do vento pela direita da 17, cruzamento final da 10, a retaguarda do Boeing da Gol, reporte liberando a final da 10, Serra Gofiosa. Circuito pela direita, reporta, livrando o eixo da 1028, Serra Gofiosa. Lógica, Serra 90 é pronta. Lógica, Serra 90 é pronta. Após a passagem do Boeing da Gol na curta final, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0, Oscar Serra 90. Após a passagem do Boeing, vai alinhar e manter na 1-0, Oscar Serra 90. Serra Gofiosa, tráfego ao estado, autorizado base, reporte final do 17. Autorizado base, porta final no 7, Serra Gonçalves. Voo 645, solas 34, libere direita, solo 121, decimal 9. 121, 9, alisar, voo 645. Tango, Oscar Serra Novembro, autorizado a decolagem de pista 10, vento 130 graus, 07 graus. Autorizado a decolagem de 10, Oscar Novembro. Sim, de mais opção, 3, 394. Gente, o chamado 6143, para o sequenciamento, mantenha a presente 3, o limite ao localizador. Teste 3, para 2 mil pés, ajuste no 016. Essa proa estabilizada no final do segundo primeiro sector da pista 1-0. Qual é a proa? Nessa proa vai ter seus localizadores, né? Pode estar estabilizado, não pode ser. De forma que vai seguir o tráfego, é 2-3-2-1, a uma milha de duna se aproximando pelo setor sudoeste do Senado. É 1-4-3. Emitido 1-7, tá? Vou sair. Serra Mazena é decolada às 3h30, chame controle 120, decimal 8, que é o bom voo. Controle 120, boa noite, Oscar Serra Mazena.